A plataforma Educare é uma plataforma de recursos educacionais e educação aberta, lançada pela Fiocruz, mas que é uma plataforma que vai estar em acesso aberto para as instituições poderem utilizarem tanto os seus recursos educacionais, que preferencialmente são no campo da educação e saúde, mas a plataforma em si, né, que é uma plataforma que foi desenvolvida toda em formato aberto, então o código vai estar liberado para que as instituições possam fazer uso, baixar e fazer a customização que achar necessária. Né? A ideia é que ela, além de ser uma plataforma de recursos educacionais que faz o depósito de recursos, ela vai, também está vindo com uma novidade, que é o construtor de recursos educacionais. Esse construtor está sendo desenvolvido, está sendo implementado aos poucos, né? A ideia é que a gente faça uma novidade por mês. Então a gente vai botar o H5P disponível para que as pessoas possam fazer edições, editar um vídeo, fazer um vídeo interativo, fazer cursos no sistema que a gente tem usado muito aqui, que são os cards, né? Cursos em cards. Então isso tudo a gente vai estar implementando. A ideia é uma vez por mês fazer uma oficina para utilização dessa ferramenta, né, dentro da plataforma, para que então os docentes possam se empoderar realmente da ferramenta. Porque lançar e não dar os treinamentos é muito difícil para que o docente possa de fato utilizar. Então é essa a ideia, a plataforma é aberta, está livre e a gente quer que todo mundo use.